parar a inocente risada. Hoje pessoas brigam por tudo, discutem por nada. Nem alho, óleo e uma selva de arrudas consegue me livrar da proliferação do Judas. Que chega, fala o que dá na telha. Mente pequena, boca grande, bem maior que a orelha. Escute mais antes de pagar de chefe. Pois quando a vida truca, ela nunca dá blefe. Tem lobo em pele de cordeiro, tem inimigo em pele de parceiro, tem também inveja, fofoca, intriga, briga inimiga. E só pra evitar fatiga, eles não fazem o bem. O olho é gordo e a inveja é amarga. Não tem acordo se a proposta é amarga. Testa sua paciência no teste de convivência, só pra ver a sua decadência flagra. Tomam conta da vida e só me contam piadas. Com eles no conto, pagar minhas contas ninguém paga. Atravessa com sua conversa fiada, que pra vida dele dá certo, a minha tem que dar errada. Mas é difícil entender que o mundo gira, mas não gira sempre só em torno de você. Você é egoísta e não aceita numa boa que é noite pra você, dia pra outra pessoa. Feito nas pelas almas que se encontram cumprindo penas. Demais como esse causam briga, porque fofoqueiros têm a alma doce. Acordam com a boca cheia de formiga, sem liga nas ideias, se liga na ideia. Tio pra falador, eu deixo uma onomatopeia. Xiu, nós tamo a mil aliado, e sua língua grande é uma âncora que te mantém parado. No cais, com ideias a mais, diferentes locais e o mesmo gosto por falar mal de quem faz. Então tenta vender seus conselhos. Tem um olho tão grande que fica doente quando se olha no espelho. Aí, desses tem vários na cidade, mas trabalhador tem um escudo chamado dignidade. Pra viver tem que plantar o bem, porque o segredo aqui é foco, força e fé, mas não conta pra ninguém. Só no corda e mato no bagulho, né? Cresce só nos seus arquivos, amigo, na sua mulher. Vai na fé na segunda invenção. Tá de toca, peixe morre pela boca, vacilão. Só no corda e mato no bagulho, né? Cresce só nos seus arquivos, amigo, na sua mulher. Vai na fé na segunda invenção. Tá de toca, peixe morre pela boca, vacilão. Pisando em território inimigo, protegido. Mil vão cair ao meu lado e eu não serei atingido. Que eu tô ungido contra o seca pimenteira, João. Minha fé tem força e foca as pragas dessa plantação. Uso corrente diário contra os vampiros que sugam desde o meu sangue até o ar que eu respiro. E eu sugiro que vocês mudem, não tem mas como fingir que sua visão vai além do alcance. Com poderes fantásticos, secando oásis, murchando flores de plástico. Drástico na terra sem fé, ocioso não alcança meta. Braço curto igual de jacaré, 16 toneladas de má intenção. Ajoelha, pede ajuda e conquista a libertação. DNA de vagabundo no sigilo. Seu estilo é livre, então me livre dos seus estilos. Vacilão, vacilão. Só eu guardo e mato no bagulho, né? Cresce os anos, seus arquivos, amigo, na sua mulher. Vai na fé na segunda invenção. Tá de toca, peixe morre pela boca, vacilão. Só eu guardo e mato no bagulho, né? Cresce os anos, seus arquivos, amigo, na sua mulher. Vai na fé na segunda invenção. Tá de toca, peixe morre pela boca, vacilão. Vacilão.